Sejam bem-vindos ao Terra Estrangeira, seu podcast internacional sobre turismo, imigração e intercâmbio. Olá, olá, olá. Olá, eu sou a Fabiana Ferlin. Eu sou o Júlio Samico. E eu sou o Dimitri Cosma. E hoje nós temos uma convidada aqui. Especialíssima. Especial. Olá. Que é a Fernanda Madi. E a Fernanda vai falar com a gente sobre a experiência dela de morar em Montreal. Na província. O Monte Real. Monte Real. A gente... Não é qualquer monte, hein, Dimitri? É verdade. Olha, tá vendo? A gente não vai falar só sobre Canadá, né? Agora a gente vai falar de outro país, né? Exatamente. Boa, Dimitri, boa. Pois é. Então, a gente já falou, né, bastante do Canadá, mas dali da nossa província, que é British Columbia. Então, vamos mudar um pouquinho, para Nordeste, né? Leste. Leste. O Canadá, leste, todo mundo mora no sul, no Canadá. Fora os ursos e as focas moram no norte, mas... O resto é só leste, leste-oeste. Isso, né? É. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem. Bom, deixa eu só explicar, né? A Fernanda, ela agora está morando em Vancouver, recém-chegada, né? Veio há 3 meses, mas ela passou 3 anos lá em Montreal e ela fez todo o processo de imigração pela província do Quebec e vai contar pra gente a experiência lá. É só, assim, fazendo uma abertura sobre o que é o Quebec. A província bela, a bela província. La Belle Provence. Ah, eu não me atrevi em falar em francês. Sabia que era Nordeste? Eu tinha lido isso aqui em algum lugar, ó. Situado no Nordeste da América do Norte. Ah, sim. E com uma população de mais de 7 milhões e meio de habitantes, o Quebec é uma sociedade aberta à imigração. A cada ano, a província acolhe, em média, 45 mil imigrantes provenientes de uma centena de países. Ou seja, é muita gente chegando lá, né? Mas e aí, Fernanda, conta pra gente a sua experiência. Como é que surgiu a ideia de sair do Brasil, de vir pro Canadá? Como é que foi? Conta um pouquinho aí da sua história. Então, tudo começou em 2006, quando eu decidi ir pros Estados Unidos para estudar inglês. Aí eu fiz um programa de intercâmbio, né, que chama Au Pair, que ali é trabalho e estudo nos Estados Unidos. Ah, então você já tinha saído do Brasil, já tinha morado nos Estados Unidos um tempo. Sim, eu já tinha morado lá. E aí, quando eu voltei pro Brasil... Aí eu decidi que eu não queria mais ficar no Brasil mesmo, né? Que eu queria morar na América do Norte. Certo. E aí comecei a pesquisar várias formas de voltar para os Estados Unidos legalmente, né? Você queria voltar? Lá nos Estados Unidos você morou onde? Morei na Califórnia, em São Luís Obispo. Onde? São Luís Obispo. São Luís Obispo. Obispo. Ó, você é porque todos os nomes na Califórnia são nomes em espanhol, né? É. Nomes de santo no também, sudeste, no sudoeste dos Estados Unidos ali é tudo espanhol, né? É. E aí você queria voltar pra lá. Sim, aí eu tentei várias formas, assim, tentei não, eu procurei várias formas de voltar para os Estados Unidos, aí eu vi que os Estados Unidos, assim, era bem fechado à imigração, e aí um amigo meu me falou sobre o processo por Quebec. Eu falei assim, eu não sabia nem onde era o Quebec, assim, não tinha mais a menor ideia. Achava que era algum lugar, assim, lá perto da Rússia. Coisa bem... Ah, sim. Ultra legal. Aí ele me explicou que era no Canadá, tudo, mas é uma província francesa. Mas esse seu amigo já tinha morado lá ou ele sabia? Não, ele só sabia. Certo. Ele já tinha ouvido falar e estava interessado também para o Quebec. Uh-huh. E aí eu fui pesquisar, encontrei o site do Escritório de Imigração do Quebec. Me inscrevi para uma das palestras deles. Fui lá na palestra, fiquei assim, encantada. O marketing é bom. É, o marketing é muito bom. Funciona muito bem. E aí, saí de lá já decidida para me inscrever no curso de francês. Uhum. No dia seguinte, já me inscrevi no curso de francês. Mas peraí. Você não falava nada de francês ainda, então? Não falava nada de Nossa. Francês. Nossa. Olha só. Só sabia falar bonjour. Rianda, Rihanna. Tipo eu, assim. É. Eu nem só sei falar sutiã. Sutiã. Abajur. É, meu francês é nesse nível. É. Hot dog, Coca-Cola. Ah, não, isso é inglês, foi mal. Ah, não, é. Aí eu fui fazer um curso, assim, intensivaço de francês. Em 6 meses eu já tinha terminado o básico. Aí eu apliquei pro processo de imigração. Nossa, fez bem intensivo mesmo, né? Terminou em 6 meses, passava praticamente o dia inteiro estudando francês. Você chegou a pensar em outros lugares do Canadá ou foi direto Quebec? Por que que foi direto Quebec? Não teve essa... Você soube? Você soube dos outros processos? É. Eu não cheguei a pesquisar outros processos. Na verdade, quando eu soube sobre o processo de Quebec, eu fiquei assim tão encantada com a possibilidade, né? E eu achei legal, porque era um novo desafio, certo, de aprender francês e viver numa província francesa e morar em Montreal, que é uma cidade bilíngue, né? É muito mais charmosa, né? Vai dizer. É. Eu acho um charme também. E aí foi assim, aí eu apliquei pro processo de Quebec, foi aceita, e depois eu fui para Montreal, morei lá 3 anos, mas depois eu acabei decidindo vir para Vancouver, porque eu consegui um emprego para cá, e eu também queria ter a experiência de morar num lugar menos frio. Olha aí, olha aí. Polêmica. Polêmica? Então, não tem polêmica nenhuma. Não, é um fato, né? Mas voltando ao processo, assim, né? Você teve algum tipo de apoio? Você fez tudo sozinha? Você teve alguma dificuldade? Porque, assim, acho que os nossos ouvintes vão querer... Tem muita gente que também está interessada e gosta de saber detalhes do processo, assim, do começo, né? Então, foi interessante, assim, porque na própria palestra eles falaram que existiam blogs de pessoas que migraram e tinha muita informação, mas eles desaconselhavam a buscar esses blogs. Eles falam, não, tem o site do governo, vocês olham pelo site do governo para buscar as informações. Uhum. E aí tá bom, né? Eu buscando sempre no site do governo. E aí um dia eu vi na Rádio Canadá que eles fizeram uma entrevista, tipo um programa, com um casal de brasileiros que foi para Montreal. Conheço. É. E eles... Não conheço o casal, conheço essa história desse programa. É. Eu segui o blog desse casal também. Uhum. E aí eu fui no blog deles, e aí eu vi que existia uma lista de imigração, a imigração... A Canadá Immigration, alguma coisa assim. A mesma que nós participávamos, né? A lista do Yahoo, maravilhosa. Gente, aquela lista eram milhares de pessoas, né? Não sei se ainda existe. É, e aí, naquela lista, eu fui encontrando o blog de várias pessoas. E eu fui seguindo o blog de várias pessoas que migraram para Quebec. Inclusive, com explicações como preencher os formulários. É. Como foi a entrevista para ir para Quebec, tudo isso. Assim, eu entendo o governo chegar e desaconselhar. Porque, assim, eu acho que tem muita gente... antinha da cabeça, sim, né, que vai pegar aquela informação do blog e ter como oficial, que não é, de fato não é, mas os blogs ajudam, assim... Ah, são os extra-oficiais que vão ajudar o que o site do governo não tá falando. Não mas será que é por isso mesmo que eles não querem, ou de repente porque esses blogs podem falar algum aspecto negativo não, e que o site não. do governo vai florear? Pode ter isso também, mas eu acho que é mais porque tem muito... Muita gente com um cérebro do tamanho de ervilha que, né? Eu acho que é por isso. Pra evitar essa situação, né? Informações desencontradas. Porque muita gente se frustra, vai querer processar o consulado e sei lá o quê. E é melhor se o cara tiver a informação oficial, né? Eu tô vendo. E é interessante isso, né? Porque só pro Quebec que tem essas palestras, né? Inclusive não eu fui existe, pra uma delas. Você foi? Fui. Porque eu lembro que tinha em São Paulo, eu tô vendo aqui no site do Escritório de Imigração de Quebec no México, que na verdade não existe mais Escritório de Imigração do Quebec em São Paulo, né? Eles fecharam o escritório. Então as palestras, segundo o site, fala que as palestras estão dirigidas às pessoas que desejam imigrar para Quebec, são gratuitas e a duração é de 90 minutos. Eles abordam a tramitação de imigração, busca de emprego, a sociedade quebequense e conselhos para instalar-se. E, lógico, fazem todo esse marketing, né? Esse bambambam. E aí sai todo mundo super encantado, como a Fernanda querendo. É tipo a propaganda da Amway, né? Aquelas pirâmides de venda. They're true believers in a golden promise. This is the best opportunity that exists in the world, period! Mas eu acho mas é válido, né? Eu acho que como começo de pesquisa é válido você ir numa palestra dessa. Sim. É bem legal, assim. Embora que eles falam bastante na palestra, que não é assim, você chegar e já começar a trabalhar na sua área. Ah, eles enfatizam isso, então. Eles falam, sim, que dependendo da sua profissão, você talvez tenha que voltar para a universidade, que o francês é extremamente importante. Então, eles salientam que é muito importante sair já do Brasil com um bom francês. Mas quase todo mundo, assim, que nem eu, sai com um francês meio básico. E é aquele francês pra passar na entrevista, né? Porque no processo, diferente do processo federal, onde não existe uma entrevista, no processo pelo Quebec, você tem que fazer uma entrevista, né? Em francês. É. Né? Então, você tem que ter pelo menos o inglês básico pra passar nessa entrevista, né? O francês, você quer dizer. O francês básico. O que eu falei? O inglês. Ah, vai ficar naquela brincadeira do Chaves também, de novo? O que eu falei? Francês. Mas é o quê? Inglês. Foi mal. Caio poi na kikiniksa, terra estrangeira. Bom, mas a... Então, na entrevista, é tranquila a entrevista? O que eles perguntam exatamente? É tranquilo. A entrevista é toda em francês. E aí eles vão praticamente perguntar por que você quer ir para Quebec, se você já foi alguma vez para lá, qual que é a sua profissão, qual certo. É a sua experiência profissional. E eles vão perguntar se você já pesquisou sobre empregos na sua área no Quebec, uhum. se você já pesquisou como validar o seu diploma no Quebec, tudo isso. Então todo mundo geralmente já faz um portfólio que leva toda essa pesquisa para mostrar na hora. Quer dizer, você já faz tudo antes, você já sabe o que vai ser perguntado, até porque você viu todos os blogs, né? É verdade. Mas essas informações estão nos blogs, sim, né? Não estão no site oficial. O site não diz assim, olha, faça um portfóliozinho, o site não diz isso, né? Não diz isso. Então, ouvinte, tá vendo, né? Você presta atenção. Agora, além de blog, você pode ouvir podcast sobre isso também, verdade, né? É verdade. Boa. E aí ajuda bastante fazer pesquisa, porque na hora, às vezes, a gente não lembra nem a palavra. Então, a gente lê o nome da profissão em francês. Então, ajuda bastante. Tem lá escrito a colinha ali. É. Mas é bem legal. Tem um site chamado Emploi Québec, onde dá para fazer as pesquisas de profissão. Qual é o nome? Emploi Québec. Emploi Québec. É. O link está no post. Sim. Bom, antes de você mudar mesmo, né? Então, tudo bem. Passou pela entrevista, teve o seu pedido aceito, beleza... Tá com visto na mão. O que você já conhecia alguém lá? Você começou a ter contato? Você fez reserva? Sabia onde ia morar? Ou foi na... Foi na doida. Foi na doida, que nem Júlio. Que nem Júlio. Então, o processo de Quebec é diferente do processo do Canadá, porque quase todo mundo vai para a escola estudar francês. Uhum. Então, na própria escola, nesses cursos intensivos, tem muita gente imigrando também. Ah, então, olha que interessante. Quando eu fui para Montreal, eu já tinha uma amiga... que já estava morando para lá e que, na verdade, assim, ela foi dando algumas dicas. Embora que, assim, o lugar para onde eu fui morar temporariamente, eu aluguei no Brasil, que encontrei num dos blogs. Uhum. E eu comprei a passagem, tudo, mas como eu já tinha um contato lá, já ficava mais fácil. E aí depois outros também migraram na mesma época. E aí você já tinha feito uma pesquisa de bairro, assim, sabia mais ou menos a região que você queria mudar? Sim, eu já tinha feito mais ou menos uma pesquisa já. E eu morei mais ou menos na região já que eu queria morar. Mas só depois que vai pra Montreal mesmo que a gente começa a conhecer mesmo os não bairros. Não tem jeito, essa, né? É aí... só depois que chega. Não... Uma... Chupa Google Earth. Você até vê lá, né? No mapinha. Você vê, mas não... e aí, né? Nunca vai se superar a realidade, né? Não vai. Só chegando lá mesmo. E sentindo na... É. Mas conta pra gente como é que foi a tua chegada, assim. Primeira impressão, chegou lá no aeroporto. Ah, foi... Foi estranho. Você veio sozinha? Não, eu emigrei junto com uma colega também que fez curso de francês comigo. Então, nós estávamos juntas. Ah, nós legal. Aí vocês acabaram vindo no mesmo voo, assim. Nós pegamos o mesmo voo. Como foi o voo, assim? Foi São Paulo, Toronto, Montreal? Ah, onde foi que você... Foi um voo São Paulo, Toronto. Ah. E depois Toronto, Montreal. Então, mas aí você faz a imigração feito a gente em Toronto? Foi com... Ou como é que funciona pra Montreal? Foi com a gente em Toronto. Tá. E até meio engraçado, né? Porque, tipo, tava imigrando pro Quebec, mas eu fiz o landing toda. Em Toronto. Mas é um lugar específico pra Quebec, ou não? Ou não, ou é a fila da imigração. Não, é tudo junto. Olha só. Imagina, então, todo mundo tudo chega junto por lá e misturado, já... mas é separado, mas é junto. Mas inclusive, é... você, se você quisesse não ir pra Montreal, você podia também, né? Ou não, tem isso? Pode ir, mas eu vi numa reportagem um tempo atrás que eu tava querendo pegar esse pessoal que faz o processo para outra província e vai morar numa província diferente. Ah, é? Olha. Assim, que vai morar na hora, né? Ottawa tava querendo pegar esse pessoal, pegar e dar a chicotada, era o quê? Esse pegar significa o quê? Pegar e dar $1 milhão de presente, não é, mas... Eu não sei realmente o que, que eles estavam querendo fazer, mas eu achei... Deportar, será? Talvez. Não sei. Nossa. Se deportar ou fazer alguma coisa, mas... Dá uma chamada, é muito difícil, gente. Né? Mas é muito difícil provar. É. Não, mas provar não, mas não é questão de provar. Cadê a liberdade de ir e vir? Não tem no Canadá? Você tem por um tempo, mas você tem que chegar naquele lugar que você prometeu que você ia chegar, né? Pelo menos inicialmente. Pelo menos morar uns 3 anos, né? Como é. E aí, quando você chegou, então, você já tinha alugado um foi para um hotel? Como é que foi? Eu aluguei um estúdio mobiliado por um mês. E aí, depois que eu cheguei lá, aí eu pude começar a rodar mais pela cidade e ver algum apartamento para alugar definitivo. Ah, certo. Agora conta como foram os primeiros meses, assim, né? Quer dizer, aquela chegada... você não conseguiu emprego logo que chegou, né? Você foi fazer algum curso? Como é que foi? Então, o governo de Quebec, ele tem muita ajuda para o imigrante. Então, logo que você chega lá, você marca uma entrevista com o escritório de imigração do Quebec e lá eles vão te dar várias dicas, inclusive te encaminhar para alguns cursos. Ah, de lá mesmo, né? Isso não tem aqui, hein? Não tem. Não tem, assim, vai, uma orientação para que... Bem, ela pode dizer melhor que eu, mas eles te pagam para você estudar lá, não é? Sim, eles pagam para você estudar. Ah, isso é muito interessante, né? Conta pra gente como é que funciona. Então, aí eu fiz a prova para fazer esse curso de francização, que é o curso pago pelo governo. Não é muito, mas ajuda e é a tempo integral. Pra deixar bem claro pro ouvinte que não tá entendendo, o curso é pago... E você é pago também. Você recebe um salário, você né? Você não paga salário. O curso e você ainda recebe um... Quanto pode é? Pode dizer mais ou menos quanto é? Uns $115 por semana. É um pouquinho mais. Não vai pagar teu aluguel, mas... Mas vai pagar o seu transporte, vai dar uma ajuda boa. Ali. Paga, né? Paga alguma coisa. E aí eu fiz primeiro... Aí eu fiz a prova para esse curso de francês, só que como ele demora, principalmente no verão, porque é muita gente chegando, então eu fui fazer outros cursos. Eu fiz 2 cursos na área de mercado de trabalho. Certo. Então eu fiz um curso de 1 semana, que era, acho que era o dia inteiro esse curso, e depois desse eu fiz um outro de 1 mês, que era todas as manhãs. E aí esse de 1 mês é muito bom, porque eles têm, inclusive, simulações de entrevistas, e eles... Passa uma lista de vários sites onde você pode procurar emprego. Mas isso é do governo. Na verdade, também, a gente tem, lógico, coisas parecidas aqui. Eu também fiz esse curso sobre mercado de trabalho. Isso aí eu fiz também. Mas ele não é assim... Eu acho que ele é pago pelo governo, mas você ele vai é numa... É por meio de uma agência, né? Existem... A gente comentou isso num dos episódios passados. Certo. Então, não, é que eu, assim, só retratando, né, que eu falei que aqui não tem, mas não tem. Não é assim também. Mas não é um curso de língua, né? De língua também tem. O de língua também tem e é pago pelo governo, mas esse extra de você ser pago é que não tem. E ajuda, né? Ajuda. No meu caso, demorou 4 meses para eles me chamarem para o curso de francização. Aí, depois de 4 meses, meu dinheiro já tinha ido quase todo embora. Nossa. Então, aí, eu tive que começar a trabalhar. Veio na hora certa, né? Mais ou menos, porque não mais é muito tanto menos, assim, né? Porque não é muito. E aí mas $600 por mês, né? Não é isso? É. Dá uns... Ajuda, né? É uns 500, mais ou menos. Considerando que o aluguel lá é bem mais barato do que aqui, o custo de vida ajuda, é mais barato. Ajuda. É bem. E aí, depois de 4 meses, então, que você começou a fazer o curso de francês mesmo. Que aí eu comecei a fazer o curso de francês. Só que aí, nessa época, infelizmente, a grana já tinha acabado. E aí, eu comecei a trabalhar. E aí, tive que largar o curso. Mas o curso é muito bom. Eu fiz na Universidade de Montreal. Olha, um curso na universidade. O curso, assim, eles chamam dependendo de onde você mora. Então, eu morava bem perto da Universidade de Montreal, dava pra ir assim a pé. Certo. E eles também, pelo tempo de estudo. Então, eu coloquei 18 anos de estudo. Foi uma dica que um amigo me deu, que falou assim, olha, você conta desde o prezinho até a universidade, conta tudo. Nossa, eu devia ter feito isso. E aí, eu coloquei isso, aí eles me chamaram pra universidade. Porque se você tem menos estudos, eles vão te mandar pra uma faculdade, assim, normal, tipo um college. Ah, tá. Eu ia falar, vai pra escolinha do bairro. Pelo menos é um college. É um college. E é bom, o curso é muito bom mesmo, vale a pena, assim. Eu recomendo, assim, quem estiver imigrando pra Quebec e, tipo, no final do inverno. Março, ou até antes, certo. Porque aí consegue mais vagas pra francização. Porque quem chega assim, que nem eu cheguei em agosto, é muita gente. Muita gente que resolve ir no verão. Fala, ah, deixa eu ir no verão para o choque não ser tão grande, né? Então, e aí é uma fila bem grande para para poder entrar no curso. Agora me conta, como é que é fazer amizade lá em Montreal? É? O pessoal é mais aberto? Bem, meus amigos, assim, quase todos são brasileiros, portugueses ou angolanos, né? Foi meio difícil. Nossa, era só português, então, que você falava. Peraí. Era. Mas pra que você fez a francização mesmo? Tinha que ter feito a portuguesização. Portuguesização. Mas os quebequenses, eles são diferentes dos canadenses e ingleses. Eles são mais calorosos, eles são mais alegres também, eu acho, né? Eu acho que eles são mais alegres, mas é difícil conseguir fazer amizade com o quebequense mesmo, é bem complicado. É, acho que isso acontece em todo lugar, né? De fazer mais amizade com o imigrante mesmo, porque é o imigrante que tá aberto também a fazer... É. Acho que sim, Também acho. Tem a questão das amizades depois dos 30, né? Que já foi comentado também. Sim, sim. É. Todo esse aspecto aí. Mas assim, no geral, assim, o quebequense é legal, assim, Eles são legais, sim. É um... Eles, Porque eles falam, se fala tão mal do povo francês, né, assim, não mal, mas... O pessoal daqui... Da França, né, eu digo, assim. Não, e daqui tem, o pessoal daqui tem um preconceito com o quebequense. O pessoal daqui tem. Eles têm um certo preconceito. Eles não gostam, não. É que, assim, o quebequense, ele não é tão educado quanto o canadense inglês. Canadense inglês é extremamente educado. O quebequense já não é tão educado, né? Mas... Mas chega a beira grosseria, assim, ou não? Beira o francês? Não. É quase um brasileiro, assim? Não, tá um pouquinho longe do brasileiro. Eles falam desculpa, às vezes, assim, quando esbarra? Falam. Essa coisa, mas não é exagerado feito aqui. Não, não é exagerado que nem aqui. Mas eles são até que educados. Quando você chegou aqui, você sentiu esse choque também? Senti. Assim, essa coisa de que I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Senti que bastante. É isso? O que é que tá acontecendo? O Júlio tá falando, chegou aqui em Vancouver, só lembrando. É bom lembrar. Eu senti bastante. Aí eu percebi que eu tava meio mal educada. Você teve que dar uma reforçada ali no sorry, sorry, sorry. Ah, mas eles são também educados. Inclusive, é uma coisa que eu carrego do Quebec, que sempre quando você entra no ônibus, o motorista sempre vai dizer bonjour. E depois que você passa o bilhete, ele vai dizer merci. Sempre. Aqui não tem isso, não. Não. Nunca vi. Em compensação aqui, você às vezes não paga, né? Vamos lá, vamos pra frente, vamos pra frente. Muda de conversa. Nossa, agora, é mesmo, isso eu já vi, isso eu já vi. Não, ó, vamos explicar isso direito, senão o pessoal vai achar que eu não pago ônibus. Olha, o Júlio é picareta aqui, ó. Não, vocês estão ouvindo aqui. Pago, inclusive, eu quero deixar bem claro, eu estou muito triste. Estou triste. Muito triste. Mas aí, Dimitri, tu sabe imitar o Gugu. Estou muito triste agora, uma história muito triste, o Júlio vai contar, muito triste. Atenção! O Skytrain aqui, o metrô, vai ter catraca, eu estou triste. Sim. Certo? Estou desolado, je suis désolé. Em homenagem a Fernanda aqui. É complicado. É triste, mas é a vida, né? O povo não quer pagar, bicho. É. O povo não quer pagar, é em complicado. Montreal já é já assim. Tem catraca já lá. Já tem catraca. Tá vendo que lá já o pessoal já... Você vê que vem chegando, né, a coisa. É. Agora, uma pergunta. Você acha que eles são sem educação, assim, não sem educação, mas assim, mais grossos, com quem não fala francês? Aí depende. Em Montreal, assim, é mais bilíngue. Então, às vezes, mesmo que eles não falem muito inglês, eles se esforçam pra falar inglês. Agora, se for para a cidade do Quebec, eles já são mais, assim, patriotas, por assim dizer. Eles, às vezes, não são muito educados com as pessoas que não falam francês. Interessante isso, hein? Que aqui tá falando, né, que o que faz de Quebec uma sociedade única na América do Norte é seu caráter francófono. O idioma francês é falado por mais de 80% da população. Na cidade de Montreal, 50% da população fala francês e inglês. E 20% fala ainda um terceiro idioma, como espanhol, português, italiano, chinês. Então, é assim mesmo? É assim mesmo. Então, a maioria das pessoas fala os dois idiomas, inglês e francês. É bem isso mesmo. É tipo, 50% da população é bilíngue, e eles falam, assim, os dois idiomas. Uhum. E falam aí, bem, assim, ou dominam? Dominam os dois. Geralmente, o que eu percebi, assim, que a pessoa, ou ela fala melhor o inglês ou o francês. Sim. Eu acho meio difícil, assim, a pessoa dominar. Mas eles falam muito bem, sim. Falam bem mesmo. Mas tem muitos que falam mais o francês ou o inglês, mas eles falam os dois. Ah, você tinha me contado uma coisa interessante em off, né? Essa diferença dos bairros, né? Você disse que mudou para um bairro onde se falava só inglês. É. E aí você ia no mercado, não tinha problema. Uhum. E aí, como é que é isso? É isso mesmo. Na região mais central, é mais inglês. Então, logo que eu mudei para... Outremont. Downtown, assim. É, não é bem downtown, mas é bem perto de downtown. E Outremont tem uma comunidade judaica bem grande. E os judeus, eles falam mais inglês mesmo. Acho que eles nem falam francês, até onde eu sei. Sim. E então, eu só usava inglês lá. Foi ótimo quando eu me mudei, porque eu só falava inglês a todo tempo. Você falava inglês antes de aprender o francês. Você já... Sim, falava o inglês, né? Eu já sabia o inglês. E aí, depois eu me mudei para Saint-Michel, que é uma região mais francófona. E foi engraçado que logo que eu fui no mercado, eu achei que tava em Outremont, né? Uh-huh. Fui falando já francês. Não, inglês. E aí a moça não falava inglês. Nossa, ela... nem falava, então. Não falava nada. Gente. E ela me olhou meio feio, assim. Aí eu falei, opa, acho que agora eu tenho que falar francês. É igual, assim, no bairro onde a gente mora aqui em Vancouver, só, tem muito coreano, né? Tem. Então tem lugar, juro por Deus, que a gente vai e a caixa do supermercado olha pra minha cara, essa minha cara de coreana aqui, e ela fala em coreano comigo. É complicado, viu? Teve uma vez que eu fui num feriado almoçar lá e era difícil. Foi difícil porque a gente pediu uma comida e não veio exatamente o que a gente achou que vinha, assim, uhum. Porque tinha a descrição em inglês lá, meio porcamente lá, uma descrição meio fuleira. E não veio exatamente, e a gente foi reclamar, e a pessoa não entendia, e eu não entendia a pessoa, e eu... Manager, call your manager. Manager só fala coreano também, que diferença vai fazer eu ou o manager, né? E é a vida. Mas, então, vida que segue. Mas em Montreal, então, você tem que saber mais ou menos... É que você também era recém-chegada, né? Mas você tem que saber mais ou menos qual bairro fala mais inglês, qual bairro... É, isso depois a gente vai aprendendo com o tempo. Mas é mais assim, downtown fala inglês. Você pode usar inglês lá tranquilamente. Certo. É difícil encontrar alguém que não fala inglês. E a partir do momento que saiu de downtown... E tem uma outra região também mais pro oeste que eles falam mais inglês. Agora, mais pro leste... E pro norte é francês. Que legal. Agora uma dúvida. Eu ouvi uma fofoca, não sei se é fofoca, mas assim, essa francofonia, esse xenofobismo de francofonia aí. Não sei se existe essa palavra, mas... Essa... Xenofobia. Xenofobismo não existe. Não, xenofobia. Desculpa, perdão. É um ensino precário, né, que não forma cidadãos linguisticamente plenos. Essa xenofobia dos ingleses contra os ingleses, contra quem não fala francês, exatamente. Eu ouvi falar que existem pais que colocam os filhos em escolas que só falam francês e eles fazem questão que o filho não fale o inglês. Ah, isso é verdade. Acontece, é verdade. É verdade. Eu tenho uma amiga que é... Mas qual o problema, gente? Não, isso é seríssimo. Você vai fazer questão que o seu filho não aprenda inglês? Isso não faz o mínimo sentido. Não, isso é medíocre. É medíocre, não, mas... do pai que não... Assim... Ah, não. Tá, eu não quero defender a pessoa, mas eu quero defender a liberdade da pessoa de fazer isso, entendeu? Não, mas você tá num país que fala inglês também. Não, eles estão num país que fala francês. É, tudo bem. Quebec, tá certo. Você tá mesmo certo, falou, desculpa. Isso. Bem, isso, assim, eu sei não dos pais, mas eu sei do governo. Ah, é? Eles, realmente eles querem que todo mundo fale o francês. E eu tenho uma amiga que ela imigrou de uma das ilhas do Caribe e ela é inglesa. E aí quando ela foi para Quebec, ela teve que ir para a escola francesa e na escola ela não podia falar inglês com os amigos dela. Tinha que falar em francês todo o tempo. Olha só. Eu só acho triste o seguinte, o governo ter que forçar essa situação, entendeu? Aham. Porque Estados Unidos e Inglaterra, eles conseguem inserir o inglês nos outros países de uma maneira... De outras formas. Que não é tão forçado, entendeu? Uhum. Filme. Filme, música e tudo mais. Entendeu? Só e aí na você... base da diversão. Ali, é, entendeu? E aí você quer proteger a sua língua materna, você tem que usar desses mecanismos que são meio forçados. É. Essa é a questão mais... Polêmica da coisa. Entendeu? Uhum. Isso eu acho bem chato mesmo no Quebec. É uma coisa que me irritava um pouco, assim, sabe? Essa tara pelo francês, eu nunca vi. Mas assim, eles estão cercados de inglês, né? É. Então, assim, você vai pro Atlântico, tá lá a Inglaterra do lado. Uh-huh. Você vira na província vizinha, tá o inglês. Você vai pro sul, lá pros Estados Unidos, é inglês. Você tem que tomar Você vai pro norte e tem as focas falam inglês também. Aí... Eles são tipo o Asterix, né? Eles estão na aldeia, lá, os calmeses lá. Perfeita. essa foi a analogia perfeita. Tá lá o Asterix e o Obelisk lá. O Asterix e o Obelisk lá. O Obelisk lá. O Obelisk lá. Definitivamente não vou beliscá-la de novo. E os romanos ao redor, os bretãos e todo mundo. É verdade, é isso mesmo. Mas perfeito. Sabe o que é engraçado? Porque eu estava estudando francês, né? Antes de vir para cá. Eu estava fazendo um curso de francês como língua segunda na Universidade de Montreal. E surgiu esse debate da língua francesa, de proteger a língua francesa. Mas eu acho engraçado porque você saiu de Montreal, é só francês. Uhum. As pessoas pro norte de Quebec, elas nem falam inglês. Ah, é? Só, a gente tá falando de Montreal mesmo, então que... nas outras cidades é só francês. É mais Montreal que esse problema da língua. E aí, inclusive, a minha professora falou, o francês vai desaparecer. Eu falei, não vai desaparecer. Porque se você sair de Montreal, é 100% francês. E o problema maior do inglês é em Montreal. Olha, então se você quiser ir pra lá pra ficar numa outra cidade, uma cidadezinha mais pro interior, aí não tem jeito, aí é só francês mesmo. É só francês. Mas essa cidadezinha do interior que você fala, elas são essas cidadezinhas mesmo, assim, fantasma de 3 mil habitantes? Ou, não. Ou são cidades legais e, não, são cidades... e com estrutura, com cinema, com shopping, com toda... Não, são cidades legais, tipo, a cidade do Quebec é 100% francês. E é a segunda maior cidade do Quebec. Tá. É a capital do Quebec. Então, são cidades que eu tenho. Eu trabalhei com uma moça que era da cidade de Quebec e ela disse que até os 17 anos ela não sabia uma palavra de inglês. Ela foi aprender inglês quando ela se mudou, parece que ela foi estudar em Winnipeg. Mas eu não coisa sei, assim. Eu não sei. A pessoa fala assim: é só Montreal, o problema é só Montreal. Aí você deixa passar, então deixa pra lá, vamos deixar pra lá. Aí é tipo um câncer, pô. Começa um câncer, é um câncer. Nossa, que exagero. Chega o inglês assim no centro da província, assim, ó. Depois ele faz cispa. Não, mas. Vai espalhando, tipo assim, zumbi, ataque zumbi. Eu não tô. Eu falo inglês também. Eu não tô. Eu só acho assim que o pessoal tem o direito de defender a cultura deles, entendeu? Então, assim, o pessoal, você escreve lá uma piada lá no texto e bota LOL. Que diabo é LOL? É, LOL não faz sentido. Laughing out loud. Por quê? Porque eu não boto ha-ha-ha, entendeu? Até em português já estão colocando LOL? Opa! Eu coloco rápido. Tá vendo aí, ó? Meia culpa, né? Não, mas é complicado. Eu acho que é muito forçado. Eu acho que tem que deixar a liberdade pra pessoa decidir. Eu acho que você obrigar uma coisa... Chega a ficar chato, porque mesmo nas empresas, mesmo nas multinacionais, o francês é a língua oficial, então... É, inclusive um colega que mora aqui também, de Montreal, ele falou que as empresas são obrigadas a dizer pro governo quantos empregados tem e desses empregados quantos se comunicam em francês. Nossa. Tem um negócio desse, assim, que... Inclusive muitas empresas saíram de lá, né? Saíram. Foram pra Toronto. Sim, isso é verdade. No passado, Toronto, Montreal era a grande cidade do Canadá, né? A cidade mais rica. É. E aí, com essa pressão de manter o francês e tudo mais, eles... É verdade. Eles migraram para Toronto, né? As empresas. É, mas é interessante que até quando você busca emprego, tem empresas que o emprego é só em inglês. Mas eles são obrigados a pedirem funcionários bilíngues. Então, né? Isso é porque eles têm que informar o governo. Tantos funcionários tem que ter uma isenção então, maior. Dependendo da porcentagem, você tem uma isenção maior de imposto. Não sei exatamente o que é, mas acho que é lei mesmo, assim, olha, você tem que ter. Eu acho que é mais isso mesmo. Pior ainda, então. É pior ainda. É por isso que muitas empresas foram pra Toronto, né? Mas já que começamos a falar de... Mas isso no final dos anos 70, tá? Isso é ditador. Isso é isso. Isso aconteceu nos anos 70, tá? Assim, foi quando Montreal começou a deixar de ser a cidade mais rica do Canadá, foi nos anos 70. Isso foi chato. E mesmo hoje, assim, tem muita empresa saindo ainda de Montreal. Mas né? Agora que começamos a falar de empresas e mercado de trabalho, eu queria saber como é que foi o teu primeiro emprego, assim, foi fácil? 4 meses é relativamente rápido, né, pra encontrar o... relativamente rápido. Foi assim, engraçado que no meu caso, eu sempre vi, assim, nos blogs, a pessoa, coloquei meu currículo no Monster, e algum empregador me encontrou. E no meu caso foi meio assim, eu coloquei meu currículo no Monster, aí uma agência de... emprego, encontrou o meu currículo, eles precisavam de pessoas que falassem 4 idiomas, né? Uhum. Português, inglês, francês e espanhol, e aí me chamaram pra entrevista, e aí eu consegui emprego, mas foi muito engraçado, assim, porque foi algo... Só pelo currículo, olha... Só pelo currículo, estando no Monster. Que é sorte, bem... né? Bom, você deve ter um currículo bom também. E falando quatro idiomas fica sempre mais fácil, né? É verdade, esse currículo aprendam, é bom. Aprendam outras línguas, viagem, né? É, ouvintes, vocês querem migrar, a primeira coisa é o idioma, assim, mais que tudo. É importante. É. Em Quebec, francês é essencial, até mais do que o inglês. Mas é importante saber o inglês também. Uhum. Eu sou espanholzinho também, é bom. Espanholzinho todo mundo já fala, né? Ah, Dimitri, todo mundo já fala. É, portunhol. E como é que foi a adaptação ao clima lá? Então, tudo bem, você chegou em... Rufem os tambores. Eu cheguei em agosto. Aí foi assim, eu já tinha morado nos Estados Unidos, e logo que eu me mudei para os Estados Unidos, eu fui primeiro para Colorado e depois para Utah. E eu fui bem na época do inverno, então eu já tinha visto inverno nos Estados Unidos. E eu imaginava que ia ser parecido. Mas lá era temperatura negativa também? Um pouquinho, mas não chegou a ser muito negativo nos Estados Unidos. Uhum. E aí no Quebec, quando começou a fazer menos 10, menos 20... Vai caindo, aí vai teve caindo, um dia que fez menos 37, aí eu me dei conta que é muito diferente. Nossa senhora, eu não consigo imaginar. É. Só de pensar, já tô aqui tremendo. Então. Conforme você me contou... Conta aquela história lá, que você me contou em off lá, que você foi caminhar... Você se vestiu lá sua roupa de astronauta. Sim, foi o ano passado, porque assim... Na verdade, esse inverno passado. Porque eu nunca caminhava porque tava muito frio. Uhum. Aí eu falei, não, eu vou caminhar. Então, eu me empacotei toda. Coloquei muita roupa, assim, pra ficar bem quentinha e poder fazer caminhada. Uhum. E aí, no que eu comecei a caminhar, coisa de um minuto, o meu iPod congelou. Nossa, parou a música, né? Parou, assim, a música. Parou a música. Eu falei, gente, como que pode? O iPod tava gelado, assim. Gente, ficou tão gelado que a bateria... E você lembra quanto tava fazendo nesses dias? Eu acho que tava fazendo uns menos 20. Ah, pelo amor de Deus, também saí pra caminhar com menos 20. Eu ficava em casa. Muita vontade de caminhar, né? Muita vontade Parabéns, de caminhar. Por isso que eu sou gordo, eu ia fazer fundir se fosse eu, tá vendo? Pois é, uma bela oportunidade, né, pra mim. Ah, mas não tem como, porque janeiro e fevereiro é sempre assim, a média é menos 20. Ai, então, ai. Então, eu ouvi falar que existe mesmo uma cidade subterrânea embaixo de Montreal, é verdade isso? Sim, é verdade. Na verdade, a cidade subterrânea é porque, assim, tem vários shoppings e eles têm uma parte subterrânea. E aí tem túneis que ligam, conectam vários shoppings e várias lojas, assim. Olha. E é tudo subterrâneo mesmo, é bem, bem legal. Quando tá menos 20, menos 30, aí você vai lá pra baixo e tá tudo tranquilo, Sim. quentinho. É muito legal. Teve uma vez que eu saí do meu trabalho, aí eu andei uns 5 minutos pra fora, aí peguei o metrô. Do metrô eu fui pra minha médica, que aí eu peguei um túnel, fui pro prédio dela, por baixo. E aí eu cheguei lá no prédio dela, depois de lá... Eu fui pra casa e eu tinha até esquecido que tava nevando. Quer dizer, você pode até pegar esse túnel aí como um atalho pra ir pra outro lugar da cidade, assim. Também. Você não vê que tá tão frio lá fora, assim, Sim. né? É, porque eu lembro que falavam bastante dessas... Ah, da cidade subterrânea também em Toronto. Mas lá não existe isso, assim. Não, tem um shopping também, é um shopping grande. Mas não sei se pode ser chamado de... Ah, é uma cidade subterrânea. Lá em Montreal é maior, assim, é grande. É maior. Mas é mais assim, são galerias com lojas. E tem uma extensão, assim, bem grande até. Eu acho, se eu não me engano, eu acho que a maior cidade subterrânea do mundo. Uma coisa assim. Ah, de Montreal é maior. Então vai ver que eu tô confundindo. Porque lá em Toronto tem o... Eton Center, né? Que também é subterrâneo, mas a de Montreal é maior, então. É maior. São várias galerias, todas interligadas, assim, por baixo da terra. É bem, bem interessante, assim, bem legal. Bom, e voltando aos menos 20, menos 30. Dá pra sair, assim, de casa? É vida normal, é o que você falou. É vida normal, mas, assim, existe um limite, né? Que você pode ficar... fora quando tá essa temperatura. Porque tudo bem, você se encapota, mas tem jeito, seu olho vai ficar de fora, parte do rosto ali vai Mas ficar... acho que mudam os passeios, né? É, mudam os passeios também, depende do que você vai fazer. Você vai pras galerias lá debaixo da terra, né? Não, mas tem muita gente que vai esquiar, não sei se com menos 20, mas eu já ouvi falar de gente que vai esquiar com menos 20, quase menos 30. Ah, é? Depende do que você vai fazer, aí você coloca a roupa apropriada pra temperatura. Sim. Mas dá pra fazer, acho que o pessoal tá mais acostumado, né? Porque aqui, assim, eu já passei alguns invernos e eu nem tenho a tal da roupa apropriada, né? Assim, daquela, que põe as camadas, não sei o quê. Então, talvez por isso que eu passe frio. Então, acho que é melhor eu comprar. Pode ser. Compra uma Under Armour. É sempre bom ter. Mas é engraçado, porque todo mundo fala do frio, mas o tempo que você anda na rua geralmente é pequeno. Então, eu mesma, eu saía na rua, assim, só com uma calça, assim, por baixo da minha calça normal. Uh-huh. Com uma botinha que não era nem lá tão quente e o casaco, com touca, gorro, uh-huh. Luva, tudo isso. E depois eu pegava o metrô e ia pro trabalho. E aí é tudo climatizado, o metrô climatizado, qualquer lugar que você entrar vai ser climatizado. E pra então... esperar ônibus com menos 20, como é que faz? Tem... Então, essa parte muito interessante. Tem alguma porque... dica ou as paradas de ônibus são climatizadas também? Não, não são climatizadas, mas tem muitas paradas de ônibus que parece assim uma cabaninha. Ah. Que ele tem um vidro assim protegendo. Então você não pega aquele vento, não, pelo menos. É, não, né? Pega o vento. Aí nem já ajuda chuva, bastante. É. Eu acho que tem algumas cidades, se não me engano, é em Kelowna, que nos pontos de ônibus tem um aquecedor, né? Tem aquelas... Eu já ouvi falar disso. Aqui em Vancouver não tem, mas... Aqui não precisa, não. Mas como o ônibus sempre passa no horário, então você sabendo do horário do ônibus, vai lá bem pertinho do horário do ônibus. É, espera pouco, né? É. E, bom, agora uma coisa que eu tenho super curiosidade pra saber, assim, é como é a vida cultural lá em Montreal. Ai, porque eu acho que é bem efervescente, sim, né? Assim. Sim, bem diferente de Vancouver. É, olha então, só, criticando a nossa cidade. Então, eu acho que eu tô pensando em mudar. Na vida cultural lá é muito legal. Tem sempre alguma coisa acontecendo e o governo sempre faz atividades culturais gratuitas pra população. Então, no verão tem o festival de jazz. No inverno tem a Fête de Neige, que é uma festa assim das neves, que é mais pras crianças, mas dá pra adulto também. Fica no parque, eles fazem no Parque Jean Drapeau, que é um parque bem famoso lá. E aí é legal que eles têm esculturas de neve, tem brincadeiras na neve também. Mas além disso, tem o castelo de... Não, na verdade, o hotel de gelo em Quebec, todos os anos. Olha, que legal! Oh. E agora também estão fazendo um hotel de gelo em Montreal. Que inclusive que é uma rede hoteleira que eles chamam, tem restaurante. E o pessoal fica hospedado mesmo? Fica. Gente, isso é muito incrível, né? Sensacional. Era uma coisa... Assim, não, coisa... Não que ia querer ficar hospedado lá, não. Mas pelo menos eu ia querer conhecer. Eu ia querer ficar hospedado, eu só não ia querer pagar a fortuna que deve ser. É bem caro, tipo $200 por noite, por pessoa. É um hotel que vai derreter, né? É, vai derreter. Então né? A gente tem que cobrar caro, fazer valer a pena. Mas é muito bonito o hotel de gelo. E até os copos, assim, é de gelo também. É bem legal. Mas e a parte artística, de exposição, mas de arte? Mas quando você compara os artistas... Coisas? Tem artística, sim. Eu não cheguei a visitar muitas galerias, mas tem no, na parte central, assim, mais antiga da cidade, tem o que eles chamam de Galeria dos Artistas, uma coisa assim, que tem vários artistas que eles pintam, fazem outras coisas, assim, artesanais. E é bem legal, assim. Tem muita gente que faz isso. Uhum. E a arquitetura de Montreal, ela é mais parecida com a arquitetura europeia? Sim, ela é uma arquitetura, assim, mais antiga. Eu nunca estive na Europa, então, infelizmente, assim, eu não tenho como comparar. É, são construções mais antigas. Inclusive, em Montreal, parece que tem uma lei que não pode construir prédios altos, uma coisa assim. Olha, que é pra ficar... Genial, genial. Hein? Já gostei dessa parte, hein? Ah, lá, só uma curiosidade. É, lógico, existem imigrantes de vários países. Qual que é a maioria, assim? E quais nacionalidades existem lá? A maioria, assim, na verdade, são da África do Norte. Ah, a maioria da África do Norte, a maioria olha da África do Norte. É Algéria, Marrocos, tem outros países da África do Norte também que já falam francês. Uhum. Então, esses, eles vêm, assim, muitos, assim, para Montreal. Mas tem outras nacionalidades, como tem indianos, tem muito hispânico mesmo, muito brasileiro. Uhum. Tem muito português, italiano, grego, tem um pouquinho, mas não tanto quanto aqui. A maior parte mesmo, pelo menos em Montreal, tem muito árabe, né? Olha. Bastante, que são os africanos do norte. É, aqui mesmo. A gente não vê muito, né? Tem um pouco, mas eu acho que é bem menos, assim. Chinês não tem, né? Tem também, mas não tanto quanto aqui. Aqui é bem mais. Aham. Uhum. Como é que funciona o sistema de transporte lá? Você falou que o ônibus chega sempre na hora, né? Mas é bem eficiente mesmo? É bem eficiente. Ele só não é tão eficiente, por exemplo, vai quando é no inverno e tem tempestade, tem nevasca, aí às vezes ele pode atrasar ou pode ter ônibus cancelado. Então, mas mesmo assim funciona muito bem. O que eu gosto muito de Montreal é que apesar do inverno, de toda a neve, a cidade não para. Continua tudo funcionando bem, assim. E lá tem metrô? Tem metrô, é todo subterrâneo. Eu não... Pra falar a verdade, eu nem sei se tem alguma parte que não seja subterrânea. Até onde eu sei, é tudo subterrâneo. Uhum. Aí tem, além do metrô, tem um trem, que é o trem dos subúrbios, assim, que ele vai pra cidades pra fora de Montreal. Uhum. E que vai pra Montreal também. E tem os ônibus também. E o que eu acho legal é que os ônibus têm uns ônibus express, que são na hora do pico. Então eles fazem assim, é uma linha assim especial que nos horários de pico, ela vai bem rápido assim, ela corta caminho e tem o corredor de ônibus. Então ela corta todo o trânsito para chegar mais rápido no metrô. É bem legal. E lá não tem trânsito? Tem. Tem? Tem bastante trânsito. Eu, assim, aqui eu realmente não sei muito como é o trânsito aqui, mas lá tem bastante trânsito, principalmente quando, pessoas assim, saindo e entrando em Montreal. Porque Montreal é uma ilha. Que é ligada por pontes. Sim. Então, na hora do pico, nessas pontes, assim, fica bem congestionado. Olha, bom saber, né? Mas não é como em São Paulo, não. É bem melhor. Nada é igual São Paulo. Né? Talvez a Cidade do México. Talvez, é. Acho que a Cidade do México talvez seja pior, mas... Bom, acho que uma curiosidade de todo mundo, né? Principalmente de quem pensa em se mudar para o Quebec, é saber como funciona o sistema de saúde lá. Né? Eu já ouvi... coisas não muito favoráveis, né, sobre a saúde na província do Quebec. Você precisou usar o sistema de saúde lá? Ou qual que é a tua experiência? O que você pode dizer sobre isso? A minha experiência em Quebec não é muito grande porque eu não precisei usar médico. Eu só passei mesmo na médica para fazer um check-up, para ver se estava tudo bem. Mas realmente é mais lento do que no Brasil, assim, porque... Quase todo mundo, acho que migra como imigrante qualificado, tem um convênio particular no Brasil. Então, certo. Comparando com o sistema privado de saúde no Brasil. Comparado com o sistema privado de saúde do Brasil, realmente deixa um pouquinho a desejar. Mas eu fiquei impressionada, porque eu fui no laboratório, assim, para fazer o exame, eu achei bem legal, assim, bem... Até que equipado, tudo. Só que demora um pouco, é meio lento. Uhum. Que nem a minha médica, eu esperava coisa de 2-3 horas, com consulta marcada, pra passar nela. Mas isso até é comum em convênio também, em particular, né? Isso daí você. Isso daí eu vivi muitas vezes com um convênio particular lá. Mas você, então, não chegou a sentir uma demora pra marcar consulta, por exemplo? Vai 2 meses pra marcar uma consulta com algum especialista? Isso não aconteceu? É que eu não precisei passar com especialista, mas mesmo com a minha médica, demorava coisa de 1 mês pra conseguir passar com ela. Bom, então não é tão mal, né? Não é tão mal. Podia ser pior. Eu só tô perguntando pra saber se e você assim, tem Michael algum Moore caso. Nos disse que era de graça. É de graça mesmo? Mais ou menos. Você paga. Porque, assim, não, assim, eu sei que, claro, tem o dinheiro que vem dos impostos, mas você paga alguma coisa por fora? Não, não paga nada. Olha não só, é como aqui que a gente tem que pagar. Isso, aqui na British Columbia a gente paga, né? Sim. Então lá em Quebec... Já tá incluído no imposto. Tá bom. Michael Moore não mentiu, Michael tá? Moore agora, tá vendo? A gente já falou dele aqui, mas agora a gente... Uma retratação aqui. Socialized medicine. Socialized. Bad. Really? Não, mas é que eu não tava pensando nem no Michael Moore. Eu tava pensando num outro filme que eu assisti. Eu sei. O Declínio do Império Americano. Não sei se é Invasões esse. Invasões Bárbaras. Invasões Bárbaras, exatamente. Um é o 1 e o outro é o 2. Eu não sei qual é. Eu acho que eu só assisti o Invasões Bárbaras. E aí mostra, assim, uma coisa bem... assustador. Caótico. É pior que o SUS. Pior assim, que o SUS. Não, a gente nunca sabe. Por isso que eu tô perguntando pra alguém que já viveu lá, né? Pra saber como é que é. Você não sentiu nada disso. Eu cheguei a passar no hospital, mas só pra fazer exame mesmo de sangue. Não, é tudo muito limpo, muito organizado. Certo. Nada suntuoso, né? Nada de mármore ou granito, mas bem organizado. Né? Não, na verdade, ninguém precisa de suntuosidade. Não, se você for nos hospitais particulares no Brasil, sim, você encontra um pouco essas coisas. Sim. Ostentação. Legal. Costumes diferentes. Bom, chegou agora aquela nossa sessão que a gente comenta alguma coisa esquisita, né? Uma coisa que chama a atenção do imigrante que chega no lugar. um costume diferente, né? Curioso. Curioso. E a Fernanda tem um costume... Eu também acho um pouco estranho, mas... Manda aí, Fernanda. Ah, uma coisa que eu acho muito estranha é que no Quebec as pessoas não casam muito. A maior parte só vai morar junto, né? Uh-huh. Mas eles moram juntos, assim, tipo, como roommates. Assim, como... Tipo, eles dividem a casa, mas não tem aquele compromisso... Com um com o outro. Então, por exemplo, se a menina vai sair pra algum lugar com as amigas, ela sai, ela não avisa pro namorado que saiu e quando vai voltar. Que engraçado. Eu né? acho meio estranho. Interessante. Sinais dos tempos, né? Modernidade aí chegando. É, não, que comparando com o Brasil, mas isso acontece um pouco aqui também, né? A gente vê. É que, na verdade, as pessoas elas estão muito acostumadas a morar junto, porque sai de casa muito cedo, né? E aí, não é que nem no Brasil, né? Que mais ou menos quando você vai morar junto com a pessoa, você já assume que casou, né? Sim. Aqui é diferente. É, aqui as pessoas, namorado e namorada, moram juntos, mas assim, por uma questão de conveniência total. Também, assim, né? Porque assim, uma coisa que não acontece muito no Brasil, pelo menos a gente não vê muito, é você sair de casa, né? Normalmente você sai de casa pra casar. Pra casar, exatamente. Né? Quando você tá solteiro, você mora com seus pais no Brasil. Sim. E aqui, acho que não. Não sei se em Montreal também é feito aqui. O pessoal sai de casa, né? É a mesma coisa. Fez 18, 19 anos, já estão saindo cai de fora. Casa. Aí quando você cai fora de casa, você tem que ter roommate, né? E aí se você tem um namorado ou uma namorada... Já aproveita. Já aproveita. Une o útil ao agradável, né? É. Isso eu já sabia, mas eu achei curioso isso de não avisar, entendeu? Porque assim... Você é namorado e namorada, né? E você sai e nem avisa, sim, assim, é engraçado. Sim, a questão do relacionamento entre eles, né? Uhum. Relacionamento aberto, né? É, aberto. Amizade olha, colorida. Olha aí. Aberto demais pro meu gosto. Tá vendo? É, também isso daí eu ainda sou bem estranho. Brasileira, viu, Dimitri? Bem opa, opa! Pega o chicote ali. Traz a coleira. Fugindo do óbvio. Agora chega aquela sessão que eu adoro, que é uma dica, né? Uma sugestão de passeio que é fora do comum, né? Fora ali do que todo mundo faz, do que você vai achar lá no guia turístico, daquela guia... Ah, vocês entenderam, né? E a Fernanda tem uma dica super legal pra falar de Montreal. Sim, tem um lugar assim que é bem legal, que eu só fui conhecer mesmo... no ano passado, que chama Canal de Lachine, que é, tem o Canal de Lachine, na verdade, é um rio, certo. Um rio pequenininho, mas é uma área que era industrial no passado de Montreal. Então, quando você vai para esse parque do Canal de Lachine, tem assim, você vai andando e no caminho eles têm, tipo, umas placas que vão mostrando qual era a empresa que tinha lá, uhum. O tipo de indústria, o que eles faziam. Então, você vê aqueles prédios antigos que agora estão meio que abandonados. Mas os prédios existem ainda, existem, né? Eles ainda. Deixaram, são ruínas. Estão em assim. Ruínas ou o pessoal reforma, como é que é? Tá meio que em ruínas, assim, os prédios. Não totalmente em ruína, mas tá meio que em ruína. E isso você sabe quando foi abandonado? Eu acho que foi na década de 50 que era industrial. Olha, então tá abandonado faz tempo. É. Tá. Mas é bem legal, porque você aprende um pouco da história de Montreal. Uh-huh. E é uma coisa, assim, bem diferente, porque quando a pessoa vai pra Montreal, todo mundo vai pro Montreal ou vai pro Vieux-Port. Uh-huh. E ninguém pensa em para os outros lugares. E eu acho que é um lugar que vale a pena visitar. E você falou que é difícil chegar de ônibus lá, né? É meio difícil. Eu não sei como chega lá de ônibus, porque a primeira vez que eu fui pra lá, eu fui de carro. Mas tem como chegar de ônibus, sim, só que é mais complicadinho. Então, legal para quem vai visitar Montreal e quer conhecer um lugar diferente, então o Canal de Lachine. E quem quiser ver algumas imagens, tá no post, entra no site da Estrangeira e dá uma olhada no post para ver se você se interessa de conhecer ao vivo. Inglês escondido. Olha quem tá chegando, nosso robozinho ainda sem nome. Sim, robozinho, sim. Robozinho. Mas você viu que a gente já teve umas sugestões, né? Vi, sim. Muito bom. Importante, hein? Queremos mais sugestões. Mais sugestões. Olha, vamos fazer assim. Quando a gente tiver um número de sugestões bom, certo? Assim, um número legal. Aí a gente vai fazer uma triagem. A gente escolhe uns 3 ou 5. E aí a gente bota uma enquete no site. Pode legal. Ser assim? Perfeito, ótimo. Perfeito. Boa ideia. Bom, então mandem mais sugestões aí, viu? Robozinho, se apresenta aí. Hi, guys. I am the little robot. Or Robozinho, as they like to call me. Gee, I hate this nickname. Robozinho, qual a expressão que você vai nos dizer hoje? The expression today is like pulling teeth. Like pulling teeth. É tipo gostar de tirar o dente, né? Não, acho como que é tirando assim, dente, como, é. Como tá, tirando dente. Que meu inglês de Caruaru é. Tipo tirando dente. Seria uma tradução assim. Tipo tirando dente. Tipo tirando dente. Tipo tirando dente. Tipo tirando dente. Mas o que que significa? Então não deve ser uma coisa muito eu prazerosa, não, né? Não deve ser nada muito agradável, não, né? É. Cita uma frase aí, Robozinho. Que frase que descreve essa expressão? For example, getting her to tell me about her childhood was like pulling teeth. Olha só, hein? Então, sei assim... Ou então, pode é ser falando algum... sobre... Vamos traduzir, né, a frase que o Robozinho falou. É falando sobre a infância dela. Não. Fazer ela falar da infância dela foi como pulling teeth. Como like pulling teeth. É, acho que pode ser como dolorido... É algo meio que dolorido. É, bom, é algo dolorido. Fala aí, como tirar o dente, né? Eu me lembro de tirar o dente. Eu me lembro de amarrar a cordinha. Não, era minha avó que fazia, né? Eu tenho lembranças terríveis. E eu me lembro assim que teve uma que era, foi comendo laranja, o dente caiu. Essa é boa. Eu também. Minha mãe sempre me dava laranja. Não, minha mãe sempre dava laranja, assim? Porque você morde e o dente cai. Fica grudado na laranja, assim. E a laranja acho que também tem um efeito meio anestésico. Pode ser. Bom, mas vamos lá, Robozinho. Terra estrangeira com dicas de tirar o dente. Você vê que a gente tá diversificando. A gente tá fugindo um pouco do assunto, né? Bom, Robozinho, fala aí. Então, o que significa? Like pulling teeth is the same as if you say that making someone do something was like pulling teeth. It means it was very difficult and they did not want to do it. Então é tipo arrancar uma informação, né? Olha, isso mesmo. É arrancar, olha, então é parecido. A gente tem uma coisa. Chegar à raiz da informação. Arrancar uma informação. Não, arrancar uma informação de alguém é difícil. Mais ou menos isso. Mas não que seja dolorido. Não tem a ver com dolorido. Então é difícil fazer com que alguém fale, com arrancar. Deve ser em referência, então, a tirar o dente quando o dente não tá mole, né? Que às vezes você tem que ter o dente arrancado, né? É verdade. Não, talvez tenha um pouco de dolorido também, um dolorido psicológico. Não, claro, sem dúvida. É. Genial. Legal, obrigado. Muito obrigado, Robozinho. O Robozinho hoje tá calmo, né? O Robozinho tá legal, tá bacana hoje. Yeah. I'm hungry today. Oh, you're hungry? Yeah, Julio. Ah. I'm hungry. That's why I'm so calm. Então acho que não vai dar mais comida pro Robozinho. Pois é. A gente alimenta ele vem trolando, né? I need fuel. Gasoline. With additive. Legal, obrigado, hein, Robozinho. Até a próxima, Robozinho, então. Tchau. No próximo programa traz uma outra bem interessante. Bye, guys. See you later. A gente vai dispensar o Robozinho porque a gente vai ter a segunda parte do inglês escondido, que vai ser um francês escondido, né? Sim. Hoje, como a nossa. Hoje é bilíngue. A nossa convidada aqui é francófona. Então ela vai falar. No, um francês escondido não é bem escondido, mas ainda continuando aqui no francês, é uma curiosidade. Né, sobre palavrões em francês, os palavrões usados lá no Quebec. Bem, os palavrões, eles são todos relacionados com a religião católica, porque teve um momento na história que a Igreja Católica dominou o Quebec, então as pessoas meio que se revoltaram, uhum. E todos os palavrões são o que eles chamam de massacre, que são as palavras sagradas. Então, por exemplo, um dos palavrões que eles mais falam é tabernacle. Tabernacle. Significa tabernáculo. Mas e o que, que tem a ver? Tem nada a ver, mas eu não sei realmente ao que se refere, mas é um palavrão. Você não mas pode você falar fala isso pra xingar uma pessoa ou é uma... Em que contexto, assim? Em que contexto? Você fala, vá pro tabernáculo. Ah, juiz tabernáculo, seria isso? Assim? Pode falar pra uma pessoa também. O cara assistindo jogo de futebol, aí o juiz... Mas geralmente, por exemplo, alguma coisa no céu, tabernáculo. Entendi, é tipo... Entendi. Olha, que engraçada. Tem mais algum exemplo? Cita aí. Dá outro exemplo. São José, sei lá, um nome assim. Né? Tem um, mas ele é mais... Bem típico, assim. Tem um que ele é mais forte, mas... Pra gente não significa nada, mas pra eles é uma coisa horrível, que é Cristo. Que é Cristo. Olha! E é um palavrão? É um palavrão. Gente! Como assim? Mas depende de como você usa, né? Então, fala aí. Fala em que contexto isso é um palavrão. Na verdade... Porque se o padre falar na missa, não é um palavrão. Tudo bem, não é. Mas quando a pessoa tá brava, alguma coisa, ela fala isso, aí é um palavrão. Porque se refere a uma parte do corpo feminino. Olha só! Você pode dizer qual é a parte? Ah. Ou é perto de onde, assim? Eu acho que deu pra entender. É do pubis, né, Júlio? É a parte inferior. Não, gente, o Júlio não precisa que desenhe. Tem que desenhar. Mas eu tô tentando ainda entender a relação. Mas peraí, calma. Calma. Christ se refere a essa parte do corpo? É. A palavra em francês se refere a essa parte do corpo? Mas na verdade é Cristo. Na verdade quer dizer Cristo, mas por alguma razão eles... Mas isso é uma gíria ou é uma palavra? É um palavrão mesmo. É, isso é um tema que eu acho que tem que falar mais um pouquinho, porque é interessante isso. É verdade. Nossa, nunca ia imaginar esse Cristo aí, né? É. Mas eu aprendi isso, tipo, esse ano, no curso de francês, que uma colega falou, e a minha professora era muito católica. Ficou horrorizada. Ela ficou horrorizada. Quer dizer que ela ficou com raiva e falou, Cristo! Aí a professora disse o quê? Opa, assim não. Eu acho que ela perguntou alguma coisa, o que quer dizer e tal, e falou o contexto, e a professora fez até o sinal da cruz, assim, falou, não, isso quer dizer Cristo, mas é usado como um palavrão. Gente, é tão estranho. Mas conta o contexto de como você nos contou em off, como foi que surgiu isso, né? Conta um pouquinho pros ouvintes, então, rapidamente. Quando os franceses colonizaram o Quebec, depois os ingleses também foram colonizando o resto do Canadá. E aí os ingleses queriam tomar Quebec. Uhum. E os franceses não queriam. Então o que eles fizeram? Eles falaram assim, deixaram praticamente, tipo, deixaram o Quebec por si só, mas meio que deixaram a igreja dominar o Quebec. Então a igreja católica, ela dominou o Quebec, assim, eu não sei todos os detalhes, mas eles oprimiam bastante o povo, faziam, por exemplo, meio que obrigavam o povo a ter mais filhos, para povoar mais. Então as pessoas ficaram bem, bem revoltadas contra a igreja, e por isso hoje todos os palavrões são relacionados às palavras da igreja, tipo, por exemplo, uma outra é cálice. Olha, e cálice realmente, até o nosso Chico Buarque, né? Talvez o mundo não seja pequeno, cálice. Nem seja vida um fato consumado. Cálice. Quero inventar o meu próprio pecado. Cálice. Quero morrer do meu próprio veneno. Cálice. Quero perder de vez tua cabeça. Cálice. Minha cabeça, perder teu juízo. Cálice. Quero cheirar fumaça de óleo diesel. Cálice. Me embriagar até que alguém me esqueça. Cálice. Gente, cálice. E como é que fala em francês? Sabe que eu não lembro como era deve a palavra? Deve ser cálice, né? Eu acho que é cálice mesmo. Deve ser e também cálice. Significa cálice. Um palavrão. Cálice. É, também significa um gente, palavrão. Gente, que legal. Diferente. Mas, só uma curiosidade, mas as pessoas são religiosas lá ou por causa desse ódio muitas aí? Muitas pessoas são religiosas. Porque eu sei que lá, assim, Montreal é a cidade que mais tem igreja no Canadá, católica. Né? Católica. A igreja católica. É assim, uma por esquina. É interessante, porque tem muita igreja católica, mas agora não tem muita gente que frequenta as igrejas. Uh-huh. Então, tudo vazia, né? Um fator, assim, bem interessante no Quebec é que tem igrejas que eles estão transformando em condomínios para pessoas morarem. Olha, gente, a própria igreja. De tanta igreja já não tem. Olha aí, olha. Porque, olha. Denúncia. É bem interessante, assim, eu acho. Sei lá, deve ser meio estranho morar na igreja. Ele já vem benzido, né, o condomínio. É. Nossa. Pô, e você contou também de uma expressão engraçada que envolve as partes glúteas, né? Sim, os glúteos máximos. É, tem uma... Já falamos de Christ, agora vamos pra outra parte. Tem uma parte que eu acho bem engraçado, assim, pra mim me chocou um pouco no começo quando eu escutei, mas eles falam normalmente, assim, não é palavrão. Uh-huh. Que quando você quer que um amigo vá te visitar ou que venha pra sua cidade pra te visitar, você fala amen te fessi, que quer dizer traga a sua bunda para cá. Isso não é palavrão. Não, não é palavrão. Quer dizer, o Cristo é palavrão, mas a bunda não é isso? Não, não é. É tipo... Eu amo o Quebec. É tipo, venha pra cá, mas eles falam, traga sua bunda pra cá, que na verdade você vai trazer a sua bunda e você também. É, sim, gente, que engraçado, é cada uma, né? Escutem Terra Estrangeira. Bom, Fernanda, foi super legal, genial a conversa com você. Fiquei aprendendo. Assim, aprendi. Acabou! É o programa de Jô, será? Não, mas foi genial mesmo. Muita coisa eu não sabia, assim, matou minha curiosidade, adorei. Sensacional. E a gente queria agradecer a sua participação, imagina, foi muito legal mesmo. E a Fernanda tem um blog que ela diz que tá meio abandonado, né? Porque já faz um tempo que ela saiu do Quebec também. O blog dela é o indoparoquebec.blogspot.com ou... em francês, on y va au Québec. Falei bonito agora, hein? Falou bonito, falou bem. Né? Então, e aí, quem quiser dar uma olhada e entrar em contato com a Fernanda pelo blog, também pode acessar. Tá bom, obrigada. Imagina. Foi muito legal falar com você. É. E volta outras vezes. Sim, mesmo porque ela já morou nos Estados Unidos. Então também acho que isso daria um programa, falar do programa de au pair, que isso é muito legal, interessante. Muita Sim. gente pensa em sair do Brasil Sim. e trabalhar como au pair. Isso tem bastante nos Estados Unidos, Sim. né? Que isso é cuidar de criança, né? Você vai pra, você vai com já... É um intercâmbio, né? Você vai pra estudar inglês, mas ao mesmo tempo você tem um trabalho que é o de babá. Né, dura um ano, isso é bem legal, então pode ser um assunto para um com próximo certeza. Episódio com a Fernanda. E se vocês tiverem alguma dúvida de Quebec também, comentem no post, a Fernanda volta, de repente ela volta aqui para um próximo programa para responder, assim. Se vocês... Sim, sim, sim. Né? É isso aí. Acho que eu tô falando por ela, né, na verdade. Então é isso aí. Vamos pros Obrigada. Comentários, né? Vamos lá. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Fala, viajante! Bom, e é nessa sessão que nós lemos os comentários dos nossos ouvintes e sabemos qual foi a opinião deles sobre o nosso último programa. Porém, antes, vamos fazer o quê? Vamos divulgar nosso Twitter, que qual é, Júlio? Nosso Twitter é o T Estrangeira, Dimitri. O Twitter não aceita muitos caracteres, então a gente teve que adaptar aí. Então é um T, a letra T, e estrangeira. Bota lá, arroba T estrangeira, segue a gente, dá retweet e faz de tudo. E o Facebook, qual seria? facebook.com/terraestrangeira. É, tá sendo bem atualizado, né? Tá bacana, tem notícias diversificadas. Sim, sim. Tem de tudo lá. Tudo que se refere a viagem, cultura, estudo no exterior... Tá rolando lá. Entrem lá, deem like, divulguem. Também curtir. Curtir. Ou curtir, pra quem vê em português. Isso. Ah, e comentem no site que é terraestrangeira.com. Além disso, Dimitri, como é que nossos ouvintes podem escutar o nosso podcast? Quais são as maneiras que eles podem escutar o nosso podcast? Podem escutar assinando o feed. Opa, certo? Isso é bom. Isso aí, você, pra quem não sabe, você baixa um programinha, né? Um leitor de feed, não é isso, Dimitri? Sim. Fala aí, qual que você usa aí? Eu uso o Zipod, ou se escreve Zipod. Ele é bem simplesinho, bem legalzinho, bem completo e bem interessante. Beleza, aí você só adiciona lá o feed, né? O endereço que tem no post, né? Você copia e cola lá, ele já adiciona, já baixa automaticamente, né? Quando chega um novo episódio. Não precisa nem lembrar da gente, né? Quando você menos espera, ele já tá lá. É verdade. Pode usar o iTunes também, eu particularmente uso o iTunes. O Júlio como um Mac maníaco. Você ia falar outra... Eu ia falar outra coisa, mas falei maníaco. Não, porque eu tenho um iPhone, né? Então se você tem iPhone, fica mais fácil, que já sincroniza tudo, é tranquilo e é simples também. O que mais? Você pode ouvir pelo site, não é isso? www.terraestrangeira.com ou www.terraestrangeira.com.br. Tanto faz, vai para o mesmo lugar. http://. Ah, pode ser também. O pessoal do Lan House vai gostar. O player, Dimitri, fala aí, o player é digamos assim, meio tá provisório, né? É verdade, Júlio. Queremos saber de vocês o que vocês acham desse player. A gente sabe que ele não está perfeito, ele ainda é provisório. E deem a opinião de vocês. Está funcionando bem? É melhor mudar? O player que está no site, né? Sim, perfeitamente. Já me aconteceu de estar ouvindo e parar no meio, então a gente queria saber a opinião de vocês. Exatamente. Só quero dizer uma coisa aqui, amigo. Arrume outro ouvinte aí, cara. Pô, campanha, sacanagem. Arrume outro ouvinte. Nossa campanha. Traga um outro ouvinte para o Terra Estrangeira. Você que gosta do Terra Estrangeira, você conhece alguém que quer viajar, que gosta de viajar, que gosta de informações sobre outros países, outras culturas? Dá uma dica, assim, fala, ó, tem um programa legal e pai, coisa, entendeu? Pois é, a gente vai insistir com isso. Sinto muito que a gente é repetitivo, mas a gente vai insistir. Arrume outro ouvinte, please. Mais uma notícia. E atenção. Vamos mudar de dia o Terra Estrangeira. O dia do lançamento do Terra Estrangeira será mudado. Expliquem por quê. Bom, a gente achou que sexta-feira combina mais com o Terra Estrangeira. Não é verdade. Nós somos ditadores e decidimos e acabou. Senão a gente não precisa se justificar. Olha, Júlio, olha que ditador sanguinário. É, não, não, a Fá falou certo, é isso mesmo, tô só tirando. Não, é que assim, é terra estrangeira lembra férias, férias lembra descanso, descanso lembra... Feriadão. Final de semana, então sexta-feira é um bom dia. Sim, então a partir de agora, esse é o último episódio que a gente lança de domingo pra segunda, certo? A partir de agora, o próximo episódio será lançado na sexta-feira, sexta-feira sim, sexta-feira não, quinzenalmente, certo? Anotem em suas agendas, agora o dia do Terra Estrangeira será sexta-feira. Ou assinem o feed, né? Sim. E aí fiquem tranquilos. Você não precisa se preocupar, né? É. É verdade. E vamos para a leitura de comentários, certo? Vamos lá, que tá demorando demais esse negócio. A leitura de comentários será a respeito do programa anterior, né? Que foi sobre Nova York, New York. E nesse momento está passando por um problema, né? É verdade. Nesse momento que estamos gravando aqui, em outubro de 2012. E a Sandy, né? A Sandy, a filha do Chitãozinho Chororó, porque ela é filha dos dois, não é isso? Ela invadiu Nova York e o leste do Canadá também. E aí já matou 85 pessoas até agora. É, foi uma coisa séria, né? Tá triste lá, tem 5 milhões de pessoas sem luz nesse momento lá. É, a situação tá meio caótica. Na cidade que não para, e ela tá meio parada a cidade. Inclusive, no Facebook do Terra Estrangeira, o contato do Itamaraty divulgando os telefones de auxílio para os brasileiros que foram vítimas lá no... Vítimas da Sandy, né? É, a Sandy já fez vítima com a música, né? Agora faz vítima, outras vítimas. E assim, e tem muita piada também já com a Sandy, né? Tem uma galera botando a foto da Sandy com a camisa I Love New York, né? Que é justamente pra dar aquele contraste. Tem muito humor negro rolando já, viu? Você que gosta de humor negro, pode procurar Sandy Nova York, que não vai faltar, não. Vocês viram as fotos da Nana Gouveia? Não. Fale sobre... Depois procurem lá. É, a gente fez piada aqui, pessoal, mas a coisa é séria, tá? Assim, não tem como, assim, piada a gente tem que fazer, né? Brasileiro faz piada com tudo, né? Ah, não é só brasileiro não, viu? Mas, assim, a gente faz a piada da gente tem uma relevância legal, porque aqui tem uma, no Brasil tem uma Sandy, né? Tem uma cantora Sandy e tal, que é amada por uns e odiada por outros, e eles não têm, mas eles têm outras piadas também com isso. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos falar sobre os comentários do programa de Nova York. Bom, a gente tem o comentário do Bruno Tarman. Tarman. Tem o Flashman, o Changeman, tem o Tarman. Não, não foi bom. Ele disse que o cast tá excelente, tem muita informação bacana sobre a cidade que pretendo visitar o ano que vem. E aí ele diz que é realmente perigoso generalizar algumas experiências. Por exemplo, vocês comentaram do cara que foi rude ao dizer que não tinha um minuto para ajudar na Escócia. Mas por outro lado, quando ele esteve lá na Escócia, teve uma das melhores recepções por parte das pessoas. Então é como eu sempre digo e repito, né? Não, não adianta, não tem como generalizar mesmo. É verdade. É, e como eu já disse no cast e repito, vai ver que ele não tinha mesmo um minuto, pô. Às vezes a pessoa não tem mesmo. É verdade, eu tô falando sério. Tá com pressa. Eu sei que soa chato, mas às vezes a pessoa não tem, sei lá, vai... Você sabe-se lá... Se tinha comida no forno, né? Sei lá. Se a pessoa tava indo tirar a mãe da cruz, sei lá, eu não sei. nunca se sabe. E assim, ele ainda fala que, entrando aí na brincadeira do... Aquele negócio que a gente falou dos parques grandes... Ele disse que em Dublin, que ele parece que mora em Dublin, tem o maior parque da Europa, com 707 hectares. É o maior da Europa, mas não é o maior do mundo, que é aqui, Stanley Park. Continuamos na frente. Você sabe, olha, você tem... Olha, Bruno, eu vim de Recife e a gente tem lá a maior avenida em linha reta da América Latina. Ah, é? Que não é mais, mas a gente continua dizendo que é. A gente tem o maior shopping da América Latina, que não é mais, mas a gente continua dizendo que é também. O importante é continuar dizendo que é e acreditar, né? Na mentira. Não, e recifense é assim, megalomaníaco. Então, quando a gente vem pra cá, que tem um parque como é o Stanley Park, a gente tem que dizer que é o maior do mundo, mesmo que ele não seja. O pessoal de Itu vai entrar na concorrência também. Ah, também, claro. Bom, também tem um comentário do Flávio, que diz que o nosso cast é divertido e informativo e que deveria ser semanal, olha só. Concordo, Flávio. Vem editar com a gente. E olha só, Júlio, ele disse que a música está ótima e não precisa mudar. Olha aí, ponto pro compositor, hein? Pois é. Deu até vontade de conhecer Nova York E parabéns pelo trabalho, estamos divulgando entre amigos e esperando novidades. E não Legal. Esqueça do programa de imigração para os velhinhos. Opa, boa. Ele se refere aos que mudam, né, e migram com mais de 40 anos. Nós, velhinhos. Tô quase lá, né? Segundo Elaine, né? Segundo Elaine. Segundo Elaine, a gente já é praticamente múmia, né? É, pra quem não entendeu, escutem o episódio... Número 2. 2, boa, Dimitri. Bem, e Renata Moura, que já comentou antes, e parece que é ouvinte habituê, ainda bem. É isso aí que nós precisamos, ouvinte assim, que chega, comenta. Você ouvinte que não comenta, shame on you. Okay. Exatamente, porque não custa nada, né? Você ouve os nossos programas, a gente trabalha tanto pra gravar, pra editar, né? Fazer um trabalho legal. Assim, não custa nada, assim. Isso. São dois minutinhos que você vai lá, coloca um comentáriozinho lá, a gente vai ficar feliz, ficar todo mundo feliz e você vai ter terra estrangeira por muito tempo. Boa, boa, Dimitri, é isso mesmo. Então ela fala assim: Nova York é uma cidade turística, uma cidade grande, que tem cultura e uma história em cada canto para contar. Mas, antes de mais nada, é uma cidade linda. Ela bota linda em caixa alta, né? Que é pra gente enfatizar. Linda! A única coisa estranha é ter um metrô que vai pra todos os lados. Mas é sujo e fedido. Vixe, Maria. Bom. agora, como a cidade é tão boa e, repito, linda, isso nem fica na memória. O fato do metrô ser sujo e fedido, né? Sim. Ela disse que o podcast deu saudades e que ela tá afim de voltar pra Nova York. Ela disse que é claustrofóbica, essa palavra é sacanagem, hein, Renato? Eu sou Dimitri vai fazer uma piadinha agora aqui. Eu sou claustrofóbica e obesa e subi a Estátua da Liberdade sem problemas, ela disse. Não tenho vontade de subir de novo, mas valeu muito a pena ter feito isso. Renata, tem o coração lá, que nem no jogo do videogame? Fala aí pra gente. GTA. Bom, ela continua, acho que ela foi ouvindo e comentando, né? Ela diz que... Ela fala pra Fabiana que ela vai com você, viu, Fábio? Opa, Cats. Tá vendo? Tá vendo como tem mais gente que gosta? Tá vendo? Aquela beleza, aquela obra-prima. Então, é o seguinte, quando eu tinha, sei lá, meus 12, 13 anos e fazia balé, eu participei de um dos espetáculos, chamava Enquanto Cats Não Vêm. Então era uma versão brasileirada, né? A brasileirada, tupiniquim do Cats. E aí eu dançava lá, fantasiada de gato, né? Toda pintada lá com os... Então, assim, eu sei todas as músicas, né? De cor e salteado, assim, dele. Então vai, dá uma palhinha então aí. Tem que dar uma palhinha agora. Exagera. Ah, então é mentira. Eu só acredito vendo. Ó, a citação do Silvio Santos, a gente teve um... Inclusive a própria Renata reclamou das nossas citações ao Silvio Santos, hein? Olha lá. Dessa vez foi o Júlio, hein, Renato? Ó. Mas por quê? Por quê? Silvio Santos é rei, pô, que é isso? Olha só, e ela manda outro comentário, Renata, sugerindo um nome pro robô. Na realidade, dois. Ela sugere Rob. Rob já foi sugerido, né? Ela tá votando nesse nome, tá, né? Tá votando, acho que alguém que tinha sugerido Rob. É. E ela sugere Sniff, que foi uma piadinha que o robô fez no... num programa aí que eu não lembro qual foi. Que ele tava chorando, né? Coitadinho. Foi. Outro comentário da Renata. Ela tá dando uma dica pra quem vai passar o ano em Nova York, o Réveillon, né? Ela disse que a queda da bola não vale a pena, tá? É uma multidão de pessoas atoladas pra ver uma coisa absolutamente sem graça. O que seria a queda da bola? Como assim, Dimitri? A queda da bola? Não, explica o que é a queda da bola aí, pra pessoas ignorantes como eu. Eu não sei exatamente em que prédio que é, mas fica uma bola pendurada lá e quando dá meia-noite a bola cai. Ah, então é por isso que eu não sei. Você percebe que a ideia em si ela já é tonta, né, Dimitri? A ideia é sensacional. O gênio que teve essa ideia tá de parabéns. Mas o mais engraçado é que ela fala que os policiais que trabalham lá, né, ficam falando pras pessoas: por favor, retornem ao hotel, isso não vale a pena. Essa bola não tem graça nenhuma, né? Pois é. Os policiais parece que têm bom senso, né? O policial fala: meu querido, volte pro hotel. Olha o frio que tá aqui fora, vá pra casa. Vai assistir Faustão na televisão. Vai ver o show da virada. Bom, também tem um comentário do Pedro Mota, o Pedro que tem 17 anos e mora em Fortaleza, no Ceará, também elogiando o podcast. e pede para que nós continuemos fazendo com certa assiduidade, pois dá uma baita de uma ansiedade, olha só. Olha! É. E um dos melhores entre os diversos que escuto. Gostaria de sugerir uma futura pauta, né, como a Fabiana conseguiu emprego em administração, pois irei tentar vestibular para esse ano em administração e futuramente migrar para o Canadá. Ah, eu acho que a gente pode falar sobre isso num episódio, sim, né? A gente tá devendo mesmo esse episódio falando sobre... Sim. Sobre trabalho, emprego vai, né? Ter... Sobre busca do primeiro emprego. Sim. Tá sendo bem pedido, agora, né? Agora, sim, eu já posso adiantar, viu, Pedro? Assim, não quero tirar seus sonhos, mas, assim, vestibular pra administração, ele não garante emprego em administração, tá? Na área da administração, assim, são coisas diferentes. A Fabiana mesmo é formada em jornalismo, sim, né? E o Júlio, eu também trabalho nessa área, então assim, administração aqui parece ser uma coisa mais assim, para níveis de gerência mesmo, uhum, de ser presidente da empresa ou diretor de alguma coisa, né? Aquele cargo de administração de papel mesmo, não precisa disso não. Você não precisa de um diploma para exercer, né? Não, eles pedem um diploma, mas não precisa ser o de administração não. Sim. Tá? É, e assim, a assiduidade, Pedro, ela existe, apesar de... Isso é um pouco longa, ela é de 15 em 15 dias, né? Isso. 15 em 15 domingo dias. Sim, domingo sim, domingo não. Sagrado. Sagrado agora, a partir de agora, será sexta sim, sexta não, né? Isso, esse é o último episódio que sai no domingo, tá? Dimitri, Fabiana, vamos puxar nossos ouvintes pra trazerem mais ouvintes, assim, dizer a eles assim, quem sabe um dia, se a gente tiver bem muito ouvinte, aí o programa se torna semanal, né? Sim, mas sem dúvida nenhuma. Se a gente tiver então, muito assim, ouvinte, o programa vai virar semanal. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa. Boa, Dimitri. Promessa. Isso. Promessa do Dimitri. Eu assino embaixo aí dessa promessa, hein? Sim, também. Lógico. É isso aí. Então, ó. Vocês querem o programa, querem mais Terra Estrangeira, vamos fazer a campanha, vamos trazer mais ouvintes, vocês vão ter. É isso aí. Também tem o comentário do Sandro Luiz. Ele tá dizendo aqui, olá, minha gente. Como sempre, os podcasts de vocês são ótimos. Gostei muito desse último, pois um dia pretendo ir para os Estados Unidos como turista e Nova York está dentro dos meus planos. E essas dicas serão muito úteis para mim. Mudando de assunto, um podcast sobre profissão no Canadá é bem interessante, pois tenho interesse em saber como funciona realmente as profissões e suas regulamentações por aí. É, tá vendo que o pessoal tá pedindo bastante esse de profissões, né? Então acho que a gente vai ter que fazer mesmo logo, né, inclusive. É, eu acho assim, na verdade, profissões, regulamentações, isso dá, é muito... É mais de um episódio, mais de um programa. É mais de um episódio, né, porque cada profissão tem a sua particularidade, né. Pelo menos cada área, né. Tem sim, tem muito assunto. Mas vamos começar a organizar umas pautas pra isso aí. A gente já tem umas boas dicas do que vocês querem ouvir, a gente vai atrás. O último comentário aqui é do João Antônio. Pessoal, tá excelente o trabalho de vocês, feito com muito amor, parabéns. É mesmo, né, gente? A gente tá colocando... Sazon. Eu ia falar que a gente tá colocando a nossa alma, né? Olha, eu ia falar bonito, aí vem o Júlio e fala uma piada tosca dessa. Mas funciona. A piada foi genial, pô. A piada que deu mais certo aqui nesse programa. A melhor piada do programa. Então ele comenta que ele não tinha ouvido o podcast de Nova York, mas deu uma vontade de chamar o robô de Brasilino. Olha aqui. Olha só. Ele falou que acha ele meio malandrinho. Bem do jeitinho brasileiro. Mas se ele... É verdade. Mas se ele já odeia ser chamado de robozinho, imagina brasileiro. Ele já tá reclamando, né, com o robozinho. Não é? Talvez ele não goste, não. Vamos perguntar pra ele, mas acho que vamos ele perguntar, vai gostar. Ele vai ter direito de voto na escolha? É uma boa pergunta. Boa pergunta, Vamos ver. Eu acho assim, viu? Olha, eu vou sugerir uma coisa pra vocês aqui. O pessoal pensa que a gente combina essas coisas, mas a gente não combina, não. A gente fala no ar mesmo, assim, ao vivo, né? Ah, né, Dimitri? É ao vivo gravado. Ao vivo gravado. Quero sugerir o seguinte. Quando a gente tiver um programa, a gente ainda não teve isso, infelizmente. A gente ainda não teve 1000 downloads em um único programa, tá? Não. Quando a gente tiver 1000 downloads em um único programa... A gente vai começar a decidir o nome do robozinho. Até lá o robozinho vai ficar sem nome. Olha, coitado, quem sofre nisso é o coitado do robozinho. Os ouvintes não estão nem aí com isso. Não estão nem aí com o nome do robô, né? Ah, rapaz. Você, ouvinte, que se preocupa, né? Você que é do Greenpeace para robôs. Do PETA para robôs, na verdade. Vamos lá, né? Olha aí. Defesa, o robô vai ficar sem nome esse tempo robô todo. Botou truste. É isso aí. Até o próximo Terra Estrangeira. Daqui a 15 dias... Não. É. Daqui a menos que 15 dias dessa vez. Olha aí. Vocês vão ter um programa, vai ser lançado um pouco antes. É verdade. Eu vou dizer o dia. Eu vou dizer o dia agora. Diga. Eu digo o dia agora. É 16 de novembro de 2012. Meio do feriadão. Exato. Exatamente. Assina o feed, faz o que você quiser. E o Terra Estrangeira vai estar no ar. Pois é. Não perca. Legal. Então vamos nessa. Vamos nessa. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau.